Êxito quântico. Capítulo 5. A quinta lei universal do êxito. A lei da harmonia. Mantém teus pensamentos e emoções em harmonia com tuas ações. A maneira mais segura de realizar teus propósitos é eliminando qualquer conflito de não ressonância que exista entre o que pensas e sentes, além de como vives teus dias, Dr. Dwayne Dyer. Em física quântica, o teorema de Bell de não localização, demonstra como a ação de uma partícula que pode afetar a ação de outra partícula separada a uma grande distância. Isto não é menos certo a nível pessoal, devido a que vivemos em um universo onde todas as coisas estão conectadas. Energia em constante movimento vibra dentro e ao redor de todos nós todo o tempo, interconectando-nos entre si com o constante fluxo de eventos e energia universal. Quando estamos em harmonia, nos movemos dentro de uma corrente interminável de bênçãos e abundância que está ativa em todas as partes do planeta. Porém, quando estamos fora de harmonia, nós saímos desta magnífica corrente e ficamos como na curva do rio, somente vendo as bênesses passar. Desta maneira, nossa energia que harmoniza é a chave do mágico fenômeno do sincronismo, que é o lugar onde as energias estão tão perfeitamente alinhadas que se abre um mundo de fantásticas possibilidades. Produz essa série de surpreendentes coincidências que acendem a chispa para dar resultados reais. Quando isso ocorre, encontramos justo o que necessitamos no lugar e momento correto. Pessoas nos aparecem para ajudar-nos, recebemos informação quando a necessitamos, e a inspiração está sempre conosco. A harmonia é a confluência de correntes onde as intenções obtêm resultados de uma maneira quase mística. Porém, não é magia, e não se dá ao acaso, a harmonia trata de alinhamento, alinhamento de energias, consciência e até intenções. A lei da harmonia diz que quando conscientemente escolhes criar equilíbrio e alinhar-te com o universo, tua intenção e energia abrem as portas até a abundância universal, deixando-te acessar a todas as bênesses e todo o poder que o mundo tem para oferecer. Para poder conseguir este sublime estado, tuas energias devem equiparar-se com todas as fontes vibratórias ao teu redor, tens que alinhar tua energia contigo mesmo, com a dos demais e com o fluxo universal. Auto-harmonia. Todas as leis e todas as soluções começam com consigo mesmo. A chave para harmonizar consigo mesmo é estabelecer um balanço em teus pensamentos, emoções e atividades, o que se consegue com as opções diárias. A maneira como vives tua vida, desde teus aparentes pensamentos inconsequentes, até teus momentos de sérias decisões, determina o grau de harmonia em tua energia pessoal. Pensamentos balanceados não têm que ver com preocupações, são pensamentos de calma, centrados, focados na tarefa do momento. Este estado mental começa com a autoaceitação movendo-se através da imparcialidade da vida. Pode soar estranho, porém o tipo de equilíbrio que cria a harmonia vem de estar centrado em duas aparentemente intenções opostas, tomar completa responsabilidade e deixar ir o controle. A verdadeira autorresponsabilidade significa estar 100% a cargo de tua qualidade de vida. Estás a cargo de teus pensamentos e emoções do mesmo modo que tudo o que crias. Isto pode parecer uma tarefa difícil, pelo que é muito importante que o vejas mais como um processo. Sempre estamos vivendo, criando e atraindo. À medida que optamos por decisões mais honrosas em nossos pensamentos e atividades, na mesma medida aumenta nossa frequência e nossas mudanças de consciência. À medida que passa o tempo, nossas decisões mais altas se voltam mais espontâneas, o que traz uma harmonia maior. Uma das melhores maneiras de iniciar este processo de harmonia é bloqueando a autocrítica. A autoaceitação é a chave para uma consciência mais alta e uma energia mais atrativa. Não duvides em parar tua autocrítica. Não podes estar em harmonia e ódio contigo mesmo ao mesmo tempo. Não podes estar em fluxo divino se odeia a sua criação, e não podes estar em harmonia com outros se teus pensamentos te dizem que lhes temas ou os controles. Isto é absolutamente crucial tanto para a tua consciência como para tuas mudanças de energia. Para viver em balanço com o mundo e aproveitar esse mágico rio de abundância, tens que estar em harmonia contigo mesmo. Prioridades pacíficas. Começa por encontrar um estado de paz em tua mente e em teu coração, porque todas as bênçãos fluem deles. Isto não é uma simples teoria de pensamento positivo, é verdadeira energia. Quanto mais conflitos tenhas em teus pensamentos e sentimentos, mais discórdia atrairás do mundo exterior. As emoções mais harmoniosas e mais exitosas são amor, paz, aceitação e entusiasmo por tua própria vida. Se não aprendes a atrair estas emoções essenciais a um lugar proeminente em tua existência diária, então continuarás esforçando-te, porém com muito pouco que oferecer. Para evitar isso, tens que regressar ao equilíbrio. Teu centro cognitivo tem que ser de autoaceitação e teu centro emocional deve ser o auto-querer-te. Esta classe de fundação aprazível faz muito mais fácil o poder balancear tuas atividades pessoais, tanto em tempo, como em prioridade. Ainda que a vida, às vezes, requer tua atenção em muitas áreas, como tua família e teu trabalho, tens às vezes que colocar mais energia em uma área e às vezes deixar ir as demais. Não importa que tão natural pareça, há um problema de energia em prioridades não balanceadas, porque estás enviando sinais que dizem que estás disposto a renunciar a algo importante para ti. Estas são claras mensagens vibratórias que só podem atrair pessoas e situações que te vão requerer que renuncies ainda mais. E se constantemente te pões em último, então te encontrarás chegando em último no que a teus desejos se refere. Não há maneira de evitá-lo, o universo sempre te regressa tuas prioridades. A harmonia em ação mostra um saudável respeito por ti mesmo, teus seres queridos, tua carreira, e tuas metas pessoais. Para criar a mais alta ressonância harmônica, tens que estar completamente consciente de como empregas tua energia física e emocional. Se tua vida está cheia de intermináveis coisas a fazer, e te mantens correndo de reunião em reunião, tua vibração será agitada, e atrairás dificuldade e confusão dos demais. Se teus dias te passam na total distração de indulgência ou em atividades viciosas, então este estado pode destruir a ressonância de tua energia, interrompendo assim que poderia ser um movimento fluido em direção de teus sonhos. Quando estás fora de equilíbrio, estás fora de harmonia e tuas vibrações estão fora de tom com o fluxo universal. A opção de harmonia é uma opção de tranquilidade, o que quer dizer paz em vez de conflito, confiança em vez de medo, e valores em vez de julgamento. Podes tomar esta opção em cada momento. Deixa ir o tumulto de tua mente, e deixa ir o medo de teu coração. Em lugar disso, permita-te escolher a paz, confiança e valor. Fecha teus olhos, deixa ir, e respira profundamente, sinta a mudança que isto cria na consciência. Diário do êxito. Usa teu diário para liberar teus pensamentos negativos. Se te sentes deprimido, escreve o que estás pensando, e logo escreve uma ideia mais positiva. Se tens medo, escreva-o também em teu diário. Isto te ajudará a criar conscientemente um lugar maior para tuas emoções. Ventila tua energia, e logo deixa ir a situação até o universo. Abençoe-o e deixa-o ir verdadeiramente. harmonia com os demais. Uma ressonância em harmonia começa por si mesmo, logo vibra o exterior para conectar-se a outro ser vivente. Uma linda sinfonia vibratória se dá quando as pessoas estão em harmonia entre si. Estás no centro desta música, e através dela podes criar linda música em cada parte de tua vida. Porém, para ser parte dessa maravilhosa sinfonia, e não simplesmente sentar-se na audiência, tens que alinhar harmonicamente tuas próprias energias com as dos demais. Para conseguir verdadeira harmonia, tens que chegar ao ponto de igual aceitação para ti e para os demais, sem buscar sua aprovação nem sua negação. Isto é absolutamente essencial, se queres separar-te das energias destrutivas do conflito. Não podes obter ajuda do universo se estás trabalhando contra ele, de modo que tua intenção deve ser buscar unidade em vez de separação e reconhecer similitudes em lugar de diferenças. Isto não é simplesmente uma maneira idealista de ver o mundo, é uma necessidade fundamental se realmente queres obter a energia para triunfar. A maneira que vês aos demais não pode ser diferente de como te vês a ti mesmo, esta é uma parte primária de tua realidade e consciência pessoal. Não podes ver o mundo como um campo de constante competência, sem desenvolver na busca de tuas metas, um acercamento baseado no medo. Enquanto vejas os demais como uma potencial ameaça à tua felicidade, estarás destinado a viver em sossobra e agir movido pelo desespero e urgência. Porém, quando sabes que és a fonte de todas as tuas soluções, ninguém pode ser uma ameaça para ti. O viver nas altas energias de amor e aceitação atrai pessoas que te apoiará em vez de ameaçar-te. A verdade é que quando te negas a aceitar os demais, estás cedendo teu poder a eles. Neste momento tua energia diz, tens a capacidade de pôr-me irritado ou temeroso, tens poder sobre mim. Porém, quando tomas a decisão de aceitar aos demais, então recuperas teu poder. Tomas o controle de tuas emoções e tuas energias, criando uma consciência mais alta e cheia de paz, a qual te permite alinhar-te com o fluxo da intenção universal. Tua decisão de aceitar aos demais demonstra que estás disposto a trabalhar em conjunto para atrair harmonia a ti mesmo, aos outros e ao mundo, de modo que quanto mais aceitação tenhas, mais influência terás no reino energético. O negar-se a aceitar aos demais não somente reduz tua força, senão que convida a tua vida pessoas e situações que vão desafiar-te ainda mais. O ódio envia sinais hostis de energia, uma ressonância que pode lastimar aos demais, porém não é simplesmente isso. Estes borbotões de energia negativa o que fazem é atrair ainda mais energia negativa do universo, atraindo mais hostilidade à tua vida. Ainda que o faças por teu próprio bem, tens que deixar de julgar e deixar para trás o medo, em vez disso deves escolher paz e aceitação. A verdadeira harmonia se consegue quando te afastas de tuas próprias experiências e te imaginas nas deles. Quando vemos aos demais com humanidade e consciência, nossa empatia abre o fluxo harmônico. Isto cria uma profunda e alegre unificação energética, uma harmonia de compressão que aumenta a tua própria vibração e de todos os envolvidos. Harmonia com o universo. Não existe limite em respeito a quando ou como vibram tuas energias. Não há tempo nem espaço no universo onde tua influência passe despercebida. Tudo o que fazes, dizes e pensas se move mais além de ti em uma frequência com teu nome nela. Com o tempo, se unirá com outras similares, e essas frequências acumuladas são as que regressam a ti. O que atrais, o bom ou o mal, dependerá das energias com as quais coincidas. A harmonia com o universo começa quando te conectas com a fonte mesma do universo. Essa grande consciência que tem criado toda a realidade. Se realmente queres harmonizar tua energia com toda a vibração positiva no mundo, isto é tudo o que tens que fazer, conectar-te com a consciência divina, a qual está presente todo o tempo e mais próxima de mais do que pensas. É interessante como as pessoas querem ignorar e às vezes até resistir esta poderosa força quando se trata de aplicá-la em suas metas pessoais. Quizá a presença divina é um conceito estranho, que evoca memórias de temor, ou quizá é muito abstrato, ou dogmático. Qualquer que seja a razão, muitas pessoas têm verdadeira resistência em invocar este poder, e como resultados eles se afastam a si mesmos da maior fonte e às suas soluções. Seja que queiras chamar a esta grande consciência criativa como Deus, fonte de bondade, força criativa, ou simplesmente universo, isso depende de ti. O que importa é a tua inegável conexão a ela. És uma alma e um coração sagrado, que existe como uma manifestação da intenção divina. A maior inteligência de toda a criação vibra dentro e ao redor de ti em todo momento. Quanto mais alinhas tuas próprias energias com este todo-poderoso latido, mais te moves no fluxo da benção universal. Quanto mais reconheces esta parte de tua identidade, tanto a nível de energia, com consciência, mais clareza atrairás a tudo o que faças. Quando vives em harmonia com a fonte bondosa do universo, vês claramente, tuas intenções são puras e ages com criatividade. Começa a reconhecer este poder dentro de ti afirmando, sou um só com a fonte da bondade. Me conecto com a presença divina em todas as coisas, reconheço o divino dentro de mim e todos os demais. Atraio bênção sem fim desta fonte cheia de poder e bondade, e estou agradecido por isso. Meditação, tua sagrada conexão. Este processo te ajudará a harmonizar tuas energias com as do universo. Realiza este exercício cada vez que vais dormir, ou toma uns minutos de teu dia para simplesmente relaxar-te e recordar-te acerca desta força bondosa dentro de tua vida. Se te é mais fácil, podes gravá-lo em uma fita cassete para logo escutá-lo enquanto te pões a dormir. Foca-te nas palavras, e se tua mente se desvia, simplesmente traga de novo a tua intenção de sentir a conexão divina dentro de teu coração. Lentamente visualiza a luz do sol e o cálido fluxo através de ti, fazendo-te sentir relaxado e tranquilo. Bem dentro de ti, começas a notar uma presença muito forte e a qual é toda ela uma fonte brilhante. Este é o raio do amor divino que te traz um sentido de calma e segurança e que enche o centro de teu coração com uma paz sublime. Este lugar é a conexão onde o Espírito Divino Todo-Poderoso te envolve em sua incondicional e bondosa luz. Sente como te preenche a energia do amor divino. Como um eterno bem-estar, uma fonte de iluminação sem fim te preenche de sabedoria e gozo. Cada gota traz claridade e calma, e cada vibração te traz alento e amor. Esta é a realização bendita da presença divina, um presente sempre presente, da fonte eterna. Nunca há um momento quando esta luz perfeita não se assenta, ou quando o poder e a presença de Deus não se invoquem. Deixa-te combinar com a energia radiante em teu próprio sagrado coração com o coração divino, teu amor com o amor divino, tua intenção com a divina intenção. Esta é a tua conexão sagrada, disposta, esperando e disponível para ti todo o tempo, em todo lugar, para qualquer coisa. Abre-te à sua maravilhosa energia, entende que esta bondosa presença está contigo todos os dias. O optar por harmonizar contigo mesmo, os outros e a divina força, desencadeia um mágico encanto em todas as áreas de tua vida. É o centro do sincronismo, a fonte de uma energia milagrosa que transforma conflito em paz, e dificuldades em felicidade. Volta a esta tranquilidade sempre que possas. Afirmações para viver em harmonia. Sempre me responsabilizo por meus pensamentos, minhas emoções e minha qualidade de vida. Levo uma vida feliz e balanceada. Opto pela harmonia agora. Aceito-me e aceito aos demais. Reconheço a divina luz dentro de todos nós. Abundante riqueza e felicidade flui livremente através do universo, e mereço receber tudo o que desejo. Sou um com o universo. Abro-me ao fluxo de amor e bênçãos que estão ao meu redor.